desse PG. Vou te comer igual dois divine. Meu amigo gosta de mangá. Ah não, o chute ele é mangalho. Tá me pedindo uns negócios esquisito. Tá achando que eu sou viado. Se pá, vou experimentar pra ver como vai ser. Isso que bota devagar pro boga não doer. Vou dar o cu pela primeira vez e vai ser pro japonês. Isso não significa que eu sou gay. Vou dar o cu pela primeira vez e vai ser pro japonês. Isso não significa que eu sou gay. Notícias do Mano Nine. Experimentando coisas novas tipo dar o tobas. Não me entenda mal, mas meu amigo parece um anime. Ele come minha rabeta e fala oi, xixi. Ele pega meu sushi e põe pra comer. Yeah. Esse safadinho quer o meu xixi. Ou sashimi, nunca sei entender. Mijei na cara dele, pareceu curtir, falou vai chifre. Nossa, porra! Esse cara é gay, tipo frango japonês. O tamanho do piroca era mentira o que falavam. Ele esconde a minha bunda tipo Pearl Harbor. E ele come quase todo dia o meu pavor. Meu pavor. E ele come quase todo dia. Calma. E ele come quase todo dia. Calma. E ele come quase todo dia o meu rabo tipo Pearl Harbor. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer,